O Senhor que é fiel, Esaú Edom, com histórias do céu, tomou Ada e Basemate com amor. O Libama também em seu esplendor, filhos nascidos na terra promissora. Ele faz e Reuel, louvemos agora, Jeujalão e Corá, em unidade, caminhando juntos na sua verdade. De Seir, ele se estabeleceu com riquezas e bênçãos que Deus lhe deu. A Jacob se afastou, mas não se esqueceu de um amor fraternal que nunca se escondeu. Os príncipes da terra, um legado a brilhar, Temã e Omar, prontos a reinar na terra de Edom. A prosperidade sob a mão do Senhor, em toda a verdade. Juntos a existir, Aná encontrou águas em meio ao deserto, graça e bondade sempre por perto. Reis de Edom, sua história conta, Bela e Jobabe, prontos a reinar na palavra do Senhor. Seus nomes estão unidos em fé, marchamos em união. Nossa direção, em ti encontramos a verdadeira paz, e em cada legado a graça que traz. Elevemos as vozes em adoração em cada geração. Sua salvação, Esaú, pai de um povo tão forte, canta a fidelidade, glorifica a sorte.